4, taxi via India and now found to hold point runway 10 and hold point report ready for takeoff. 181014. 181014, Europa 084, are you ready to copy? Order Europa 084, ready to copy. Clear this to Lima Echo Mike Delta, flight level 390, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Puka Departure, Papa Uniform, Charlie Alpha Departure, and after Aracaju transition. And after via Upper Whisk 58 until Recife, Romeo Echo Charlie, after following your flight plan route. Salvador Departure in 119.35 and Skok 5145. Clear to Madrid, climb to 11390, takeoff runway 10 after takeoff, left arm, Pupa Departure. Araku transition, upper with 582 Romeo Echo Charlie. Departure frequency 119.35, scope 5145. Read back correct. Are you ready for taxi? Been ready to taxi. Okay, approved taxi via Man April after taxiway India and Alpha to hold point runway 10. Hold point, report ready for takeoff 181014. Roger, we'll taxi via India, then Alpha, and we'll call you ready for the call for the holding. Go 1074, cleared to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 8 knots. Departing, 3305, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisk 58. Decola da 10, com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 199.35 e aciona 5154 no transponder. Da 330, via Upper Whisk 58 para Recife. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle de saída 119.35 e o transponder 5154, TAN 3305. Protegimento correto, portão 7, chama pronto para o pushback acionamento, TAN 3305. Demorar, muito obrigado. Boa noite, eu posso ouvir o 20. O 4209, para com fim, só um instantinho, cópia, o nível 380, prepare a da Eulia da Bridge aguardando. 1074, airborne at 14, contact Salvador departing 119.35. 11935, thank you, go 1074. So departure control, good evening, this is go 1074, passing 1600. Aboard departure. Target radio contact of departure, climb flight level 360, aboard departure. Up to 360, maintain aboard departure, go 1074. Tango Romeo Papatango, boa noite. Prossiga. Afirmativo, só confirmando o circuito de tráfego da 17. Afirmativo, Romeu Papatango, autorizado Salvador, Salvador, circuito de tráfego da 17, 1.000 pés de altitude, o controle em 199.35, a torre em 198.6 dúzia e aciona 0117 no transponder. Correto, no pátio 4, chama pronto para acionamento. Confirm Europa 084, are you ready? Confirm. Okay, clear the lineup and take off, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots, Europa 084. Europa 084, clear for takeoff, runway 10. 1074, sobre receber para o nível de voo 340. Restricted 340, go 1074. Do 4209, pronto, cópia, confins 380. Autorizado confins, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Pêsulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5161 no transponder. Acionamento correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento azul 4209. Europe 084, airborne at 19. Contact Salvador, departing 119.35. Have a good flight, sir. Thank you. 119.35, 0.084, good day. Salvador, departure, good evening, Europa 084. Europa 084, correction, please contact of departure, climb flight level 390, book a departure. Book a departure, climb level 390, we request level 370, Europa 084. Voo 1074, chama Recife, 12.0. Salvador, Europa 084. Say again. Yes, Europa 084, request for level 370. Stand by. Europa 084, climb at level 370. Climb at level 370, Europa 084, obrigado. Europa 084, request VA heading 090 for avoid weather. Lectures Aviation, Europa 04. Aviation approved, Europa 084. Avisado, reporta táxi azul 4209. Romeu Papatango. Estacionamento no pátio 4, reporte para o táxi. Da 3305.07 para o estacionamento. 07 autorizado, reporta táxi 3305 da TAM. Europa 084, surround it, enter, quickly. 125.45, if unable to take 85. Back up to 685, Europa 084, copy. Para o táxi, 95 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, Galeão, eu alternado, azul 4209. Azul 4209, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, e no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, permanece nessa frequência, ok? 5972. Rio 5972, bom dia, informação em curso agora, Alfa, Galeão 320, só um instantinho, cópia, prepare a Dael Leda, eu diz aguardando. Ok, Dael Leda, só confirmando o altímetro pelo ativo B14, é isso ou é B15 agora? B14 agora. Obrigado, na sua escuta e 320 para o Galeão. Confirmando 48 a bordo? 68. Ciente, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, reporta pronto para decolagem, então 3305. Azul 4209, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. .cop. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudis. Controle em 199.35 e aciona 5157 no transponder. Autorizado 320 para o Leão na Upper 50, pista 10, decola primeiro curso pela direita da El, Leda, Eudes, 5157-1935. Correto, parte 3, chama pronto para o subaccionamento, Rio 5972. Trabalhamos. Tan 3305, após a rolagem do Embraer da Azul, ele mantém pistão no zero. Por gentileza, faça um cheque no equipamento, a transmissão está saindo intercortada, ok? Afirmativo, agora sim, ali mantém pistão no zero, aguardando o Tan 3305. Patango, táxi autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso da 7, apenas confirmando 2 a bordo. Azul 4209, decolado aos 35, controle em 199.35, bom voo. Obrigado, 193. Controle é o Azul 4209. Azuca 209, contato radar, sou planejou 380, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge 380, quanto 309? Quanto 209? Decolado 37, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, Guardião, boa noite, Otan 3305. Otan 3305, contato radar decolagem, turbo para nível 330, saída PUCA. Para o 330 na PUCA, Otan 3305. Controle, poderia coordenar com o centro para voar direto Romeo Fox 08-3305? Aguardo. Aguardando.